festa, que dá uma em particular. Há dias que eu planejo impressionar você, mas eu fiquei sem assunto. Vem comigo, no caminho eu explico. Vem comigo, vai ser divertido. Vem comigo. Acabar. Há dias que eu sonho ver.